Pra você que achou que não ia chegar. Pois chegamos pra te sabugar, concorrência. Aqui é Equipe Alucinados. Equipe Alucinados de Jacunda. No agito tem elas. Diz Alucinata e S10 Paulinho Moto pra agitar a galera. Começando mais um Top CD, é mais ou menos nesse clima assim então. Equipe Os Alucinados de Jacunda. E os mais alucinados do Brasil reunidos pra detonar muito zoom, então. Volta pra mostrar como é que é. Agora modelo novo, agora é 110. É a pop alucinada, mais top da região. É do era 109 que bota muita pressão. Ele tira muita onda nas trilhas de velocross. Na pop alucinada, esse cara é veloz. Quem me criticou, quem de mim sorriu, querendo me ver mal, ainda não conseguiu. É o era 109, aqui manda o recado. Agora é 109, a pop alucinada. Você que falou mal, desejando o pior. A minha pop foi comprada, ela custou meu suor. Quem falou mal, vem, meu parceiro, querendo me der, meu parceiro Heré. E a pop está na área, vou botar Heré celulares. Ah. Assistência técnica em geral. Sai falando. Já curtiram um CD de mundo, uma senhora? De mim, mas não usa nem coleira. Também, meu parceiro. Regiarte. Impressão digital. É alucinada, é a mais top. Qualidade acima de tudo, né? Regiarte. Esse Léo, também junto e misturado com meu parceiro Heré, o alucinado. Da Relojaria Digital na Avenida Cristo Rei. Também já tá curtindo nosso amigo Flinken e também o João Vitor da JVR Esportes. Toda a galera do Lava Cacete, organização do nosso parceiro Robson Paiva. Alô Jurassic Park Designer. Nosso amigo vereador Daniel dos Estudantes também. Vai se ligando que é mais ou menos assim, ó. É o CD da equipe, os alucinados de Jacundaí. Ricardo, da Shopping Seus Celulares, assistência técnica em geral, então. Meu amigo Manchinha 05, também o Diel 75, alô Shurek 266, meu parceiro Paulinho da S10, Paulinho Motos, como é que tá, Paulinho? Então, hein? A galera pode chegar, pode curtir assim, então. Alô, Checheu 159, alô, Checheuzão. Também meu amigo Ricardo 155. Jefinho 57, Iago Pikachu também, equipe Os Alucinados de Jacundá. Pues Wallace. É só na qualidade. Esse sim faz a festa. Ei, Alanzinho Maniçoba! 80 com certeza! Nosso parceiro Wesley da Geopec! Também Júnior Saldes! Nosso amigo Rony Motos também! Já curtindo o cineiro especial aí, ó! Equipe, os alucinados de Jacunda, então! Nosso parceiro Ronaldo da Churrascaria Guarani! De Ângela Moda! Essa galera tira um de Jacunda, sim! DJ Wallace. Manda mais uma! If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone, I know I'm not alone. Anywhere, whenever, a part of us feel together. Da Montana Desenhada, nosso parceiro DJ News Original, DJ Dino Boy Producer. Essa é meu parceiro News Original, conhece. E aí, DJ Filho, também nosso parceiro aí, ó, DJ Blake. E aí, Dentinho de Copa City, como é que tá? DJ Wallace. Manda mais uma! Bota aí, Eric, puxa o sucesso pra galera, Eric! Um do hit do carnaval chegando assim agora! Versão nova do DJ Wallace pra galera! Galera de Jacunda já conhece essa banda aí, ó! Prepara o joelho, minha galera! Vai se ligando então! Bota o rolo! Me deu onda! Parceiro Ricardo 155. Alô Jefferson 57. Também o Iago Pikachu. Alanzinho Maniçoba 80. Wesley da Geovec. Júnior Salde. Rune Motos. Ronaldo da Churrascaria Guarani. Nosso parceiro Desenhado da Montana Desenhada. Você faz o que? Seu pai te ama. O pai te ama. Toma qualidade. Vambora! Sopa na piscina, sopa na piscina. O batidão do verão. Manda mais uma! Se ligar no movimento aí. Parceiro DJ Nilson Original. Uma cerveja. DJ Dino Boy Produce. É, meu parceiro. É DJ Filho. Cunhaque, Red, Levo, Red. Alô, DJ Blake. Solu. Vai segurando essa galera massa de Jacunda aí, ó. Nosso parceiro MC Léo Pombo. O cantor dos paredões. Nosso amigo Dentinho de Copa City. Meu amigo Luciano, toda hora. Ele que é de Copa City também. Copiloto 388 de Copa City, Jefim 72. Prepara o joguinho. Moleque que acelera forte, Matheus alucinado. Também o Dudu alucinado. Elton mal criado. Garotinho alucinado da Pop. Pop 09, então. Ei, Duda alucinada. A primeira dama do nosso parceiro Heré alucinado. Olha só, maninho, a patroa aí, viu? A guitarra, Alex Nogueira, boa mulher! Vai se ligando assim na onda do carnaval, com certeza a galera pode chegar e pedir assim, ó, que a gente toca de tudo um pouquinho! Esse CD é pra estourar no paredão! Se a galera quiser baixar esse CD aí, ó, é só entrar no site suamusica.com.br e botar lá DJ Wallace, top show! E baixar o CD equipe Os Alucinados! É mais ou menos assim! Dá um link lá, né, galera? Vambora! Mais um, novinha, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Mais um, novinha, mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Vou voando no espaço, eu vou voando com os braços. Vou tirando o cangote, tô brincando de amassa. Você tá joia novinha e eu tô também. Quando tiver mais gostosa, juro te amar também. Libera, nega, vem, eu tô afim. Libera, nega, deixa eu te sentir. Libera, nega, vem, eu tô afim. Eu vou te dar um beijo se você voltar pra mim. Como é que é assim, Regi Artes? É mais ou menos assim. Também nosso parceiro aí, ó. Gorilas Bar. Nosso amigo Gorilas Bar aí, ó. Te dar um beijo. Só lembrando, né, Gorilas? Tá vindo aí a nova estrutura. Um novo espaço mais amplo pra galera. Total segurança, qualidade, iluminação de ponta. Novo ambiente, breve, breve. Tô brincando de amassa. Você tá. Novo punch da galera automotiva. Também. Que curte os maiores sonhos automotivos. Juro te amar também. Gorilas Bar. Também. A domingueira está voltando aí, galera. Deixa eu te sentir. As informações, breve, breve pra galera então, hein? Eu vou te dar um beijo se você voltar pra mim. Ou mais um, novinha, ou mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Mais um, novinha, ou mais um. Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um. Olha o batidão aí! Olha o rolo compressor aí! O número 1 é sempre número 1. O hino do DJ Wallace chegando assim, ó. Me chama. Com certeza. Mundo. A equipe, os alucinados de Jacundá. Cartão, enfim. Não podia faltar o hino. Tô bonito. Do DJ Wallace, o showman da sua balada, então. Sim, mano. Os comédia. Se liga aí, alucinado, como é que é? Gritando. O vereador Daniel dos Estudantes. Chama elas pra. Ricardo da Shopping Seus Celulares. Fala, famoso chefe das putas. Conhece o DJ Wallace, o quê? O famoso chefe das putas. Tu conhece o G7, famoso chefe das putas. Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva. Conhece o DJ Wallace, famoso chefe das putas. Conhece o DJ Wallace, famoso chefe das putas. Tá com muito... Com certeza a galera vai chegando assim então, ó. É pra caralho. Vendedor especial aí, ó. Tá com equipe, os alucinados de Jacunda ainda. Ora, tá com ruiva. Conhece o DJ Wallace, famoso chefe das putas. Conhece o DJ Wallace. Aqui o sistema é tudo ao vivo. Famoso chefe das putas. Ao vivo e sem corte pra galera assim então. Me chamam de vagabundo, outros me chamam de mito. Tô com cartão infinito, na pista eu tô bonito. Tô embrasando, marolando, as cachorras se aproximando. Os comédia comentando, olha, o mito mitano. O cara do momento, chama elas pra bagunça. Conhece o DJ Wallace, famoso chefe das putas. Conhece o DJ Wallace, famoso chefe das putas. Tu conhece o G7, famoso chefe das putas. Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva. Conhece o DJ Wallace, famoso chefe das putas. DJ Wallace. DJ Wallace, famoso chefe das putas. Tá com mulher pra caralho, tá com loura, tá com ruiva. Conhece o DJ Wallace, famoso chefe das putas. Conhece o DJ Wallace, famoso chefe das putas. DJ Wallace. Só que hoje eu sou. 266. Alô, Paulinho da S10, Paulinho Moto. Meu parceiro Iago Pikachu também. Alô, Alanzinho, Manisoba 80. Wesley da Geopec. Júnior Salder. Rony Motos. Ronaldo da Churrascaria Guarani. Pensa na galera que tira onda em Jacundá, assim. Manda mais uma! E aí, Heré Celulares, assistência técnica em geral. O seu aparelho celular deu problema? Vá lá no Heré Celulares e resolva o seu problema. Rapidamente, então, hein? Nosso parceiro Vando 28, da Relojaria Digital. Seu relógio deu aquele probleminha? Parou de funcionar? Vando 28, é a solução pra seu relógio, então, hein? Playboy agora é a marca de bandido. Se liga aí, Heré Alucinado, é assim pra você, essa aí, meu mano. A hora tá com a camisa de time, escreve meu vulgo nas costas. Dodô, dois irmão tá assim, só moleque sem sentimento, que pega que taca, taca, taca, taca, DJ Wallace. Mas joga dentro, dá prazer pra de casa, satisfaz as amantes, mas em dia de baile. É pau nas perfeito, putinhas, alguma dúvida? Satisfaz as amantes, mas em dia de baile. É pau nas putinhas, envolveu, fechou a boca. E suas amigas gostam, só desperta o que dela reconhecer. Avisa pro super-herói que nós continua pesadão. Essa é a gangue do Coringa, os moleque é tudo vilão. Aqui na Baixada Santista, o que fala mais alto é nossa voz. Se tu tiver disposição, tu pode vir fechar com nós. A picadilha dos vilão é o que conquista todas elas. Nós é os esquina sobrancelha, nós é os meia na canela. Tem do branco, do preto, do azul, do vermelho, do todo laranja e do preto com rosa. Nós tá pisando nas nuvens, é o bonde do 12 mola. Só que hoje eu vou no estúdio, manda mais uma tatuagem. Que nós usa Juliette, o que absurdo é pra restart. Se rap só um tiro de giro, pra elas escutar o barulho. Se é bonitinho é o c****, mas é terrorista do bagulho. Esse é os meninos, que as meninas gostam. Pique, pitbull, correndo atrás de cria da favela, moleque vigarista. Só quem sabe vai aceitar. De Angela Modas. Sua roupa com certeza, hein? Vestindo o melhor, galera aí, ó, De Angela Moda. Nosso parceiro desenhado, tá montando a desenhada. E aí, Dentinho de Golpa City. Luciano toda hora. Esse cara também é de Golpa City. Copiloto 388, né? De Golpa City. Alô, Jefinho 72. Ele que é de Golpa City também. Moleque que acelera forte. E aí, Matheus Alucinado! Também o Dudu Alucinado! Belton Malcriado! O garotinho alucinado da Pop 09! Família Alucinada aí, com certeza! Nosso parceiro Heré Alucinado! E a Duda Alucinada! Olha os caras são o passado, as bandidas se amarrando! Olá, meu parceiro Heré Alucinado! Te liga nessa aí, ó, que a pressão é sensação! Nosso parceiro Herê, Herê Celulares também já na cobertura por aliazinho, então ó. Vamos falar de amor! Regi Artes, impressão digital, qualidade e competência, você já conhece, Regi Artes! Bando 28, é da Relojaria Digital. Alô, Frank! Também o João Vitor, galera da JVR Esportes! Toda a galera do Lava Car Center, organização Robson Paiva também! É o Cedeiro Equipe, os alucinados de Jacundá! Está saindo agora. Olha o forró. É triste a despedida. DJ de Wallace. Eu queria que tudo fosse um pouco mais normal. Porque a Inglaterra ficasse perto aqui de Natal. Quem dera se eu pudesse viajar na sua mala. No pensamento apenas asas do avião. Nosso parceiro vereador Daniel dos Estudantes também. Ricardo da Shop Seus Celulares. Nosso parceiro Manchinha. Não pense duas vezes, pois quem muito pensa. 05 também, né? Alô, Diel 75. Shurek 266. Paulinho da S10. Paulinho Motos. Essa galera que tira onda em Jacundá. Alô, Iago Pikachu. E o Jafinha 57. Ricardo 155. Alô, Xexé 159 também. Um pouco mais. Vem pra festa, vem pro Cedeiro Alucinado de Jacundá. Terra ficasse perto aqui de Natal. Quem dera se eu pudesse viajar na sua mala. O pensamento até nas asas do avião. Mas foi você quem quis se separar de mim. Seja muito feliz com sua decisão. Mas se um dia você quiser voltar, não pense duas vezes, pois quem muito pensa é revoltar. Como você deixou, te esperando amor, volta da Inglaterra. Volta da Inglaterra. Manda mais uma. Um pouco mais normal. Volta da Inglaterra. Manda mais uma. Pode chegar pra cá, né, sócio? A galera que tira onda em Jacundá. Equipe Os Alucinados. Ei, novinha. De Jacundá. No comando, nosso parceiro é Alucinado. Ah. E a Duda Alucinada, com certeza, pra galera, assim, ó. É do patrão. Nosso parceiro Alanzinho, Mani Soba 80. Wesley da Geopec. Júnior Saldê. Rony Motos. Patrão. Ronaldo da Churrascaria Guarani. Deângela Modas. Sempre vestindo a galera, né, Deângela? E aí, desenhado da montanha, desenhada, como é que tá? Eu não me faço gravações. Isso é uma novada, meu irmão. Camisa Calvin Klein, Lacoste é meu tênis. Lupa da Ray-Ban curtindo na Porsche Cayenne. Chegando na balada, meu bem acredito. A mulherada endoida no meu cartão sem limites. Desce um Royal Salute, um Blue Label e um Chanon. Deixa mil de bojeta aí pra conta do garçom. De dia abaixa a luz e deixa o meu cordão brilhar. E as novinhas adoram ver a gente ostentar. Ela só quer status, ela não quer ter marido. Ela só tão de olho no poder aquisitivo. Ela só quer status, ela nunca dá bobeira. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. É do patrão, do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. Do patrão, do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração. É do patrão. O passaporte dela tá aqui dentro da carteira. Do patrão, do patrão. É o poder do dinheiro conquistando o coração. Camisa Calvin Klein, Lacoste é meu tênis. Lupa da Ray-Ban curtindo na Porsche Cayenne. Chegando na balada, meu bem acredito. A mulherada endoida no meu cartão sem limites. Desce um Royal Salute, um Blue Label e um Chanon. Deixa mil de gorjeta aí pra conta do garçom. De dia baixa a luz e deixa o meu cordão brilhar. E as jovinhas adoram ver a gente ostentar. Ela só quer status, ela não quer ter marido. Ela só tão de olho no poder aquisitivo. Ela só quer status, ela não quer dar bobeira. O passaporte dela tá aqui. Vai se ligando que é mais ou menos assim, então. Do patrão. Equipes Alucinados de Jacundá. Tá aqui dentro da carteira do patrão. poder do dinheiro. Nosso parceiro DJ Nilson original. Também já na cobertura por ali. Alô, Nilson! Também DJ Dino Boy Producer. DJ Filho é o bicho, com certeza, sempre detonando, sempre com a gente, mais ou menos assim, filho! Isso é Mano Walter, menino! Nosso parceiro Dendinho de Copa City! Veio Luciano toda hora! Esses caras de Copa City aí é o copiloto 388 de Copa City! Chefinho 72, também de Copa City! Moleque que acelera forte, Matheus! Alucinado! O Dudu alucinado! Velto mal criado! O garotinho da Pop alucinada! Da Pop alucinada, como é que era? O nosso parceiro Velto mal criado! Garotinho alucinado da Pop 09! Alô, Duda! Você é quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em te ter. Eu até já dei cantar em quase toda mulherada. DJ Pronto, novo amor, é que nada deu certo, eu acho que levei zero. Logo do quem falou. É zero, boy! E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá, não. Vaqueiro sem cavalo não derruba amor no chão. Eu sem você não dá, não. E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá, não. Vaqueiro sem cavalo não derruba amor no chão. Eu sem você não dá, não. Ei, eu sem você, mulher, não dá, não. E é zero bom. E começou a vaquejada e a galera acompanhada. Eu aqui sem você, é quase madrugada e ainda não peguei nada, só pensando em te ter. Eu até já dei cantada em quase toda mulherada, procurei novo amor, já que nada deu certo, eu acho que me veio zero. O louco toquei e falou, é zero, amor. E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá, não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá, não. E cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sem você não dá, não. Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sem você não dá, não. É bom demais, vaquejada é muito bom, ser vaqueiro é muito mais. Nasci pra ser vaqueiro é bom demais. Vaquejada é muito bom, ser vaqueiro é muito mais. Quem sabe vai comigo assim então? Já coloquei meu jaleque e meu chapéu. Agradeço a Deus do céu, você é um vaqueirão. De quarta preto, gibão, perdeira, segura. Essa é a armadura do vaqueiro do sertão. Nasci pra ser vaqueiro é bom demais. Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais. Só no comecinho assim, então, ó. E a galera pode chegar pra cá. Equipe, os alucinados de Jacundá. O comando do nosso parceiro Heré Celulares. Assistência técnica em geral, Nerê. Pensa num cabo aqui detona em Jacundá aí, ó. Quem tira a onda de verdade, nosso parceiro Heré Alucinado. Ele que agora tá de moto nova. Tá com a bis alucinada, é a Pop alucinada. Pense num cabo danado. Tô bem na foto no jornal e na revista. Com meu cavalo na pista, jogo boi do areião. Nasci pra ser vaqueiro é bom demais. Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais. Ser vaqueiro é bom demais. Vaquejado é muito bom, ser vaqueiro é muito mais. Na minha mesa tem uísque, tem cachaça. Mulher vai beber de graça por conta desse vaqueiro. Manda mais uma! Música. equipe Os Alucinados de Jacundá, só assim tá. Nosso parceiro Vando 28, ó, da Relojaria Digital, Flink, também o João Vitor da JVR Esportes, galera do Lava Cacinte, organização Robson Paiva, nosso parceiro Jurassic Park Designer, vereador Daniel dos Estudantes, Ricardo da Shop Seus Celulares, faz festas e baladas pra curar desilusão. Por uma boa causa, toda jura feita será perdoada. Quem gosta de quando a saudade maltrata, vai lembrar da boca que era sua. Duvido você não toma uma. Quando vira um rádio, um modal, arma na esquina da sua rua. Duvido você não toma uma. Quando a saudade maltrata, vai lembrar. Diz que está mudada, aposentou o copo, não quer mais saber de álcool. Disse que parou, que nunca mais beberia. Jurou pela vida, pela mãe e pela avó, pela tia. Mas é muita tentação. Quem sabe vai assim? Tá chamando para as festas e baladas. Ei, Xaxéu 5! Alô, Xaxéu 159! Também o Ricardo 155! Jefim 57! Alô, Iago Pikachu! Alanzinho Manissol 80! Essa galera aqui sabe tirar onda! Pra vocês que tá chegando, eu toco mais ou menos assim então! Se liga aí, ó! Se liga! DJ Wallace, é só na qualidade. Aqui o sistema é bruto. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Hoje eu vou beber. Tchau. Hoje eu vou beber. Vou beber, vou beber. Vamos lá. Vai, vai. Eu sei que a fila anda e a cadra caixinha. Se tu sente saudade, tu vai pro final da fila. Sei que a fila anda e a cadra caixinha. Beijar na boca é moda, ser fiel é foda. Beber é uma arte, pega esse faz parte. Beijar na boca é moda, ser fiel. Se a bebida, o teu namoro te prejudica, sai dessa vida, descomplica. Ui. Que se fala, porque é o que deve do. Segundo ninguém morre de amor, diz o que é o que. Hoje eu vou beber. Michael Jonathan, qualidade dos maridões. O número um é sempre o número um. DJ Wallace. Vamos assim então de lançamento 2017. A onda do reggae. Salina Gomes assim agora. Se liga aí, ó. E aí, meu parceiro Eré Celulares? Alô, Regi Arte! Vai se ligando assim ao reggae pra vocês! Vai lá, Duda, como é que é, Duda? Wallace. Parceiro Manchinha também já na cobertura pra ele. Alô, Manchinha! Nosso amigo Paulinho Motos da S10, Paulinho Motos também! Júnior Salder! Wesley da Gelberg! Júnior Motos! Ronaldo da Churrascaria Guarani! Junto e misturado com o CD Equipe, os alucinados de Jacunda! Vai se ligando! Quem sabe? Como é que é, meu parceiro? É celular! Meu parceiro Ricardo da Shopping Seus Celulares também. Vai se ligando assim na Ronda do Reggae. Pra finalizar o nosso CD, a gente toca mais ou menos assim, então. Desde já agradecendo toda essa galera massa aí, ó. Vamos fazer a nossa última já já. Última do CD, depois dessa aí, ó. California, I couldn't breathe. I wish that I could disappear. The voices inside were so real. But you stood by my side night after night. You loved me back to life. The way to start all, love me back to life. Só quem sabe vai comigo assim, ó. Equipe Os Alucinados de Jacundá, no CD mais top. Só lembrando que tá vindo aí, breve, breve, volume 2 da equipe Os Alucinados de Jacundá. É mais ou menos assim, era alucinado. Última do nosso CD, com certeza. E eu não poderia deixar de agradecer toda essa galera que fez parte desse CD. Equipe Os Alucinados de Jacundá. E como o nosso parceiro Heré Celulares. E também o Duda Alucinada. Nosso parceiro Heré Alucinado, né? Com certeza. Sempre na frente, sempre inovando aí com o DJ Wallace. Pra detonar muito o som, né, Heré? Bora mandar aqui um forte abraço pra toda a galera. Vou fazer aqui diferente. Eu vou botar aqui uma voz aqui diferente pra galera. Bora sim, então. Bora mandar aqui então um alô aqui pra essa galera, bora mandar. Forte abraço nosso parceiro Regiarte da Impressão Digital. Qualidade e competência, você já sabe, Regiarte. Também nosso parceiro Vando 28, da Relojaria Digital. Frank e João Vitor, da JVR Sport. Toda a galera do Lava Car Center, da organização do nosso amigo Robson Paiva. Nosso parceiro Jurassic Park Designer, vereador Daniel dos Estudantes, Shopping Cell Celulares, nosso amigo Ricardo, Manchinha 05, Giel 75, Furek 266, S10 Paulinho Motos, do nosso amigo Paulinho Motos, também nosso parceiro Xexé 159, alô Ricardo 155, Jefim 57, Iago Pikachu, também nosso parceiro Alanzinho. Pense nos caras que detona. Alanzinho Manu Soba 80, nosso parceiro aí, ó, Wesley da Geopack, Júnior Saldes, Rony Motors, Ronaldo da Churrascaria Guarani, De Angela Modas, desenhado, da Montana Desenhadas, nosso parceiro DJ Nilson Original, DJ Dino Boy Producer, também nosso parceiro DJ Filha o Bicho, DJ Blake também, nosso parceiro Dentinho, de Copa City, a Luciano, toda hora também de Copa City, o copiloto 388 de Copa City, Jefinho 72 de Copa City também, moleque que acelera forte. Alô, Luciano Alucinado, também o Dudu Alucinado, essa galera aí, ó. Alô, Velton Malcriado, garotinho alucinado da Pop 09, e a nossa primeira dama, Duda Alucinada, essa foi a galera que tirou onda, né, meu pai? Ô, gente, alô, Erezinho Alucinado, se liga aí, essa última do nosso CD, foi aí agradecimento a toda essa galera, vou passar a bola agora pro nosso amigo DJ Wallace, viu? Beleza! Salve, salve, moçada! Última do CD! Desde já agradecendo a presença de todos aí, ó. Fiquem com nossa última! O hino da Pop Alucinada, então! Como é que é? Só quem sabe vai assim comigo! DJ Wallace. Está na área. bota muita pressão. Ele tira muita onda nas trilhas de velocross, na pop alucinada, esse cara é veloz. Quem me criticou, quem de mim sorriu, querendo me ver mal, ainda não conseguiu. É o RS-9, é que manda o recado. Agora é 109, a pop alucinada. Você que falou mal, desejando o pior. A minha pop foi comprada, ela custou meu suor. Quem falou mal de mim, querendo me derrubar, minha pop está na área, vou botar pra arregaçar. Tem gente que abre a boca e sai falando besteira, fala mal de mim, mas não usa nem coleira. Agora eu tô na área e quero te provar que a pop alucinada é a mais top do Pará. Eu sou MC Léo, também junto e misturar com seu popeiro Heré. DJ Wallace, esse sim faz a festa.